fucking battle on the voice. Pouso autorizado na 17, o vento, a centena no 2 nós. 2140 da Oceania, a ponte espera pronta. 6140, mantém a ponte espera. Manterá a ponte espera, 6140 da Oceania. Zero, alinha e mantém nono zero. Alinha e mantém nono zero, é 140. Bravo Kilo Whisky, backtrack, reporte livre, aos 49. Meia Centeno 40, autorizado a decolagem, uma Centeno 129. Decolagem, vem 140, Sané. 90, vem 140. Autorizado a decolagem, uma Centeno com 10. Gente, bom dia. Meia um no 4051, controle 120, controle 198, bom. 198, obrigado. Yankee Mike, Yankee Mike, reporte na final da 17, o vento em Salvador, uma centena com 10. Reportará na final da 17, 9, Yankee Mike. 9 Mike, Mike está 3 milhas na cabeceira 17. Yankee Mike tem pouso autorizado na 17, o vento a centena das nossas. Pouso autorizado para 9 Mike, Mike. Acione na Arestar, reporte da. November Yankee Mike, Solo 57, tem livre backtrack, reporte pista livre. Papá Romeu Golf. Papá triplo Romeu Golf. Vai cancelada presente para seguir no set? Afirmativo. Papá triplo Romeu Golf, cancela o 58, tem livre base pela direita, chama o sinal no 7. Vento 1 no 00 graus, no 2 mais. Papá livre base da 17 para a direita, meu Golf. Passará no final. Triplo Romeu Golf, livre pouso, pistão 17, vento 100 graus, 13 nós. Livre pouso 17, Romeu Golf, já abaixado pra casa. November Yankee Mike, sente da pista livre, estacionar, livre frequência, um bom dia. Filho, visual com o campo. vou passar uma média para o general. Índia, November Alpha, reporte final 1-7. Vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Contará final 1-7, November Alpha. Força aérea 2521, a linha e decola, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Olha, Mike, papá, livre táxi, chame na Quebec, atento Alfa Charlie 90, ingressou agora no pátio. Papá, triplo Romeo Golf, solo 02, vou estacionar, frequência livre, tenha um bom dia. Era 2521, decola 03, controle 119, decimal 8, bom dia. Controle 7, 9, 3 milhas, 17, na general. Índia, no general, se livre pouso, vento 100 graus, 13 nós. Livre pouso, 17, na general. Salvador 3198. São 3198, mantenha aproximação, guarde autorização para pouso. Vento 1-1-0-0-1-4-9. 1-1-0-1-4, aguardando autorização para pouso 3194, baixa de checado. Visual. Como passou a parte da casa, quatro, zero, hora de sete, quatro, dois, zero. Charlie, Mike, Papá, visual com tráfego pousando agora, 97? Gente, mantém a posição. São 3198, livre pouso, pistão 0, vento 1-0 graus, 14 nós. Livre pouso, 3198, obrigado. Índio November Alpha, solo 06, livre backtrack, reporte pista livre. O Charlie Mike Papá agora visual com tráfego, Charlie 150. Gente, tráfego vai realizar backtrack, pode seguir a retaguarda e reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Charlie Mike Papá. Visual com tráfego no final? Afirmativo. Faz passagem do tráfego, alinha e mantenho no zero. Faz a passagem do tráfego, alinha e mantenho no zero. Já no Venderal, faz estacionar a frequência livre, um bom dia. São 3198, solo ao 08, livrando a direita, solo 121, décimo ao 9, bom dia. 219, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Risco Romeu, ponto esperto. Risco Romeu, Romeu é o número 2 para a decolagem do 10, número 3 para a decolagem em Salvador, mantém um ponto de espera, aguarde. Whisky Golf Kilo, livre acionamento, chame táxi. Charlie Mike Papá, livre decolagem, vento 1-0 graus, 14 nós. Confirme o Whisky Golf Kilo. Livre táxi, chame no ponto de espera da Papá, Whisky Golf Kilo. Salvador, Gol no 738, bom dia, estabilidade LS, pista vista. Gol no 738, mantém aproximação, aguarde pista 1-0 livre. 738. 5595 da Trip, tá pronto, posso esperar da 1-0. Ô, Trip, 5595, alinhado na 1-0, tem livre decolagem, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Livre decolagem pro Trip 5595. Whisky Golf Kilo, reporte alinhado e pronto, 97. Charlie Mike Papá, decolou 1-0, controle 1-19, 8, bom dia. 198, Charlie Mike Papa, boa. Vamos 738, livre voo fixo 10, vento 110 graus, 14 nós. Livre pouso na 10, gol no 738. Decola está apagado? Botando brilho máximo, só no... Ok, obrigado. Dois Salvador, muito bom dia. É o gol 9250, uma milha e meia para o Índia Serra, trem baixo travado. Gol 9250, mantém aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a 10, gol 9250. Vamos 738, solo aos 1-3, livrando a direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Ao livrar, com 7-3-8. Risco Romeu, visual com tráfego na final. Apenas. Após passagem do tráfego, ele mantendo zero. O risco e Romeu. Após o tráfego na final, alinhar e manter o final 90. Gente, o Whisky Golf Kilo tem tráfego já na curta, final do 10, aguarde. Gol 9250, livre pouso, pistão 0, vento 100 graus, 14 nós. Tá livre o pouso na 10, gol 9250. Este Golf Kilo, atenta esteira de turbulência do Boeing que cruzou o eixo, livre decolagem, vento 100 graus, 14 nós. 1250, solo aos 15. Solo 121, décimo 9, livrando direita. Direita, livrando 219, gol 9250. Whisky Romeo Romeo, vento 100 graus 149, livre e decolagem, destino 0. Romeo Romeo. Whisky Golf Kilo, decolou os 16, controle 1, 19, décima 8, bom dia. Kilo, obrigado, minha volta. Controle 1, 9, 8, bom dia. 119, 8, obrigado, bom dia. 2, Salvador, bom dia, Mapa Whisky, Serra Whisky, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso, pista 1, 0. Whisky Serra Whisky, livre pouso pista 10, vento 100 graus, 139. Whisky, Sierra Whisky, solo 20, livrando à direita, solo 121, décimo 9, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, bom dia, Azul 4207, quanto espera? Azul 4207, a linha e decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Aí decola 1-0, 4207. Mike Eco Delta, vento 090 graus, 1-3 nós. Tá saindo pra pousão no 7? Afirmativo, mas se possível gostaria de ingressar no circuito padrão da 1-7. Sou. Gino, padrão asa fixa, pela, circuito pela esquerda? Afirmativo, senhora. É, cruzando o eixo da colete da 1-7, ingressando pela esquerda. Afirmativo, autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da 1-7, vai chamar para o cruzamento do, da, do eixo da 1-0, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Azul 4207, decola 25, controle 1-9.8, bom dia. 19-8, 4207, obrigado. 1260, ali mantenho no zero. Confirmando, 1260, autorizado a alinhar e decolar. Vento 1900 graus, 14 nós. Autorizado a alinhar e decolar. Uísque, chame na Taxi Quebec para o cruzamento da pista 17. Mike Eco Delta autorizado cruzamento do campo, reporte de base para sinal do 17, Mike Eco Delta. Serro Isca autorizado cruzamento da pista 17 ao estacionar no pátio 5, frequência livre. Bom dia. É, tem o 4 e o 5. O senhor já tem preferência por algum? Negativo, negativo. Tem o X aí na Taxiway. Ela está praticada. Afirmativo, táxi via pista. Pode taxiar via pista e vai livrar lá no pátio 4. O Mike Eco Delta na escuta? 1260, decolou os 29, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. O Mike Eco Delta na escuta? Tá escutando, Mike Eco Delta. Gente, o senhor tem conhecimento que tem no TAM, acho que tá no Rota Air também, e tem colegas aí que já receberam aí o relatório de perigo por sobrevoar a base aérea. Então, só um aviso aí pro senhor pra evitar, porque o pessoal da base tá lançando. Ok, perfeito. Mike Eco Delta. Autoriza uma 360 para o Mike Eco Delta nessa posição, certo? Pra vertical de ida nova. Afirmativo, Mike Eco Delta. Autorizado. Informa o tráfego Airbus, Avianca, agora próximo ao externo. Principalmente para se manter um pouco afastado do eixo. Torre Oceania 6255 ILS. Gente, o Isca Ruiz quer estacionar a frequência livre. Bom dia. Torre Oceania 6255, já na escuta. Chané 6255, livre pouso, pistão 0, vento 1-0 graus, 1-4 nós, forma o tráfego próximo à perna do vento da 1-0, ponto médio da pista, aproximadamente 500 pés, helicóptero, ciente da sua aproximação. Ciente, livre pouso, pistão 1-0, O CNA 6255 está baixando travado. O Macaco Delta está voando para uma base para 17, visual para uma nave não. Macaco Delta livre base, chamo no final. Mike Eco Delta, livre pouso cabeceira 17, vento 1 no 00 graus, 14 mais. Livre pouso, Mike Eco Delta. Chané 6255, solo aos 33, solo 121, decimal 9, bom dia. 1219, bom dia, obrigado. Mike Eco Delta, solo aos 33, a estacionária especial livre, bom dia. Juliette, Bravo Delta. Livre táxi, chama para o cruzamento. Livre acionamento, chama táxi, Lima, Papo Mãe. Autorizado, Juliette, Bravo Delta, cruzamento da 1735, táxi via Mike Lima, para ingresso no Pátio Uno, solo 121-9. Torre Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós, prossegue para pouso 1-0-1-7. Ah, 1-7. Filmati. Cancela os 4-4, chame na final da 1-7, que é o Serra Lima. Lima. Salvador, Papá Romeu, Papá Mike, Lima, Papá Mike, livre táxi, chame no ponto de espera da Papá.